Imagine você criando algo pra ser eterno. Um grande amor entre amigos, beijos e abraços, felicidade, bonança, suavidade. Mas com uma simples mentira, tudo é destruído, jogado num campo vasto. Ei, toma cuidado, fique esperto, mantenha a postura com enganadores que te iludem nessa vida dura. Em vários casos é que eu vi a máscara cair. Dores, amores, sem flores, quase me iludi. Já me entreguei por completo pra ganhar o mundo. Eu tava nele, só que a verdade me mostrou tudo. Tortura não é preciso, o essencial. Usar o tempo é a meta fundamental. Decepcionado diante de tanto mal, de pessoas que admirei com grande moral. Ideal, sei o que era para demonstrar. Só fui transparente, não fui de magoar, perdão. Várias vezes ela veio e me pediu. Se errei, com sinceridade te amei e você viu. Mas não deu pra continuar diante de tanta mentira. O risco de depressão eu não corria, mas sofria em saber o que tu planejava. E nunca via com palavras úteis, não dizia nada. Eu esperava uma chance, um renovo, mas fui vendo que foi destruído. O grupo não era correto, mas tive que persistir. E através do seu rosto vi sua máscara cair. Como pude conviver tanto tempo com alguém assim? E quanto ama no começo, esqueça o fim. Fico triste em saber que tem gente assim, que fere o coração, algo muito ruim. Longe de mim, quem não me ajuda vai some. Me devolva o que quer pra ter nome. Fico triste em saber que tem gente assim, que fere o coração, algo muito ruim. Longe de mim, quem não me ajuda vai some. Me devolva o que quer pra ter nome. Nada mais além da verdade, transpõe o desejo de viver com intensidade. Entre amigos verdadeiros, estendi a mão e tomei rasteira. Ainda vem me dizer que é só brincadeira. Quanto mais você ajuda alguém com seu trabalho, ela propõe a ser melhor que você. Que atraso, de dentro de casa sai, pra rua é onde vai. A inveja aumenta pra te fama, pra 20 ou mais. Amizade sincera vale mais que diamante. Só que sorrisos falsos encontrei em vários semblantes. Eles sorriem bem, né? Mas só que você nem imagina ao menos o que é. O que vai ser dali pra frente? Decepção amargurada com esse tipo de gente. Diz ao Senhor respeitar, mas e o próximo? Religião não é camaradagem pra esse tipo de negócio. Nem somos sócios do reino ou da casa. Somos filhos dele, autoridade, nome é casa. Olhos que demonstram um grande desgosto do servo, que está em conexão com o Pai ao certo. Numa dessas eu vi, tava bem ali. Da casa saiu, também fui um desses daí. Acabaram com o amor, ela se influenciou, se tornou objeto que você manipulou. Mas nem sofro, tô vivendo com gosto. Acordo de manhã com o coração sempre disposto. Máscaras caem, outras a gente descobre. Esqueço de vocês e com a intenção mais nobre. E fico com os verdadeiros junto à minha sina. Continue com seu mérito, a máscara da mentira. Sigo com o melhor que a gente não continuou. Sem ódio de vocês, leva adiante o amor. Vem, vem. Fico triste em saber que tem gente assim, que fere o coração, algo muito ruim. Longe de mim, quem não me ajuda vai some. Me devolva o que quer pra ser nome. Fico triste em saber que tem gente assim, que fere o coração, algo muito ruim. Longe de mim, quem não me ajuda vai some. Me devolva o que quer pra ser nome. Toma cuidado, as máscaras caem. É nessa hora que a gente conhece os verdadeiros. Apressem.